música 2011. E tem uma ainda aqui que pouca gente sabe, mas a Rádio Livre Capivara FM tá transmitindo a balada inteira pra galera que não tá em São Carlos curtindo. Então, um salve a todos os ouvintes da Capivara FM. E agora vamos partir pras batidas brazucas. Bem, fala mal de nós, não vê que não tem. A mídia manipula e te faz refém. Madrid tem, que tem coragem pra vencer, tem. Que tá na fé fazer valer, tem. Que acredita mais em você, colar e exercer junto não pode correr. Funk, buias, África, família, sete velas aqui. Bocada forte, suporte não amarela. Nós paga pra não entrar, pra sair não paga não. Atropelou, pânico, oh, confusão. Shall break loose from the grips of the beast. Look, the cow system shall be released. Ardent messenger, the prince of peace. General Smiley, come here to teach. Collective, elected, face to this. Rewarding our knowledge increase. Bye bye, city where the youth them no play. Mind without pity, never learn how to pray. To kill the next man, yes, there is no delay. He's the one around to tell them all, eh. Run, go tell the prophet, they come right away. Humanity, morality, gone to the curve. Too much of the youth, man, them a fall by the way. Whoa, whoa, whoa, whoa, yippee, whoa, yippee, whoa. Dog eat dog condition, me tell them say. Whoa, whoa, whoa, whoa, yippee, whoa, yippee, whoa. Dog eat dog situation, see, that's it, that's it, that's it. What a confusion. Singing, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Da, da, da. reggae stuff. Said I can't get enough of that reggae stuff. Prazer poder tocar junto com Caixa Preta. Prazer maior ainda é poder tocar o primeiro hit. Vamos falar a verdade pra você. Primeiro hit de reggae nacional. Easy, mano. Vamos falar a verdade pra você. As Bernardes, Cidade Negra. Right. Ei, ei, estamos aí. Pro que der e vier. A verdadeira verdade estão a fim de saber, a fim de saber. Primeiro hit de reggae nacional. A fim de saber, a fim de saber, a fim de saber a verdadeira verdade. tô nessa. O que eu quero? Sucesso. Eu quero. Imaginava que o tempo de hoje, e nunca parado, ligado na onde que vou, observando lugares que tô, e percebi que o mãe morreu. Morreu, eles descendo a ladeira. Os nomes chegou, meio pá de primeiro. Então fica ligado que o clima tá agitado, mas nem precisa correr. Se não beber, mas dessa vez não depois pra ninguém. E suou até quem tentou permanecer. Mas é preciso acreditar na força de Deus que dá um boi. Original, Rude Boy, sai, vai. Que a sociedade é se massagem, quem vacila cai. Porra atrás, cavaleiro de Jedi. Confrontai o monstro, que tira o que é dos outros. Inclusive a paz, libertai, capataz. Abolição pra paz, a vida é seu tesouro. Boy como um sonho, se tropeça é tombo. Se erra, vai de novo, que o jogo é tão paz. Só capaz, corre atrás, que planta colherá. A vida tá em dobro, mas tira se piscar. Onde você tava, com quem tava, onde original Pentágono, Rap Brazuca, please more attention, please more attention. Onde você tava, com quem tava, onde foi? Não imaginava que a quebrada já. Isso é o que eu chamo de ameaça detectada. Porque vida não dá, é porque vida não dá, boia. Porque vida não dá, a vida não dá, boia. Se mosca já foi, se perdeu no morro, quando ele acertou, porque não se ligou. Quebrada já moiou, oi. Quem viu já descolou, já até desbaratinou, oi. Que quem procura disfarçar, quem vai no canto da praça, quem faz sinal de fumaça, quem vê farinha ou cachaça. Não vê que se um basta que se moscar, ela arrasta. Cê não espera, ela passa, cê toma tapa de graça. Então, moleque, onde é que tá o pack? Com esse belo black, vocês que são do rap, já, check, já, check. Na brisa que contamina, transforma o amor. Impulsiona a vida e me faz louco. A rua é quem vai determinar. Quem é e quem não é, quem vai ficar? Porque a rua não é sua. Sei que tem que ser da rua pra admirar a rua, seja no sol ou na chuva. Chelo, boot ou de chinelo, no verão ou no inverno, na favela ou nos prédios. Caralho, com algum remédio tímido louco. Se mosca já foi, a rua não dá boi. O moia que sou da favela, de coração vagabundo. Se por só um segundo a razão desse mundo entendesse do amor, sem interesse ou rancor, se as diferenças não diminuíssem, nossa origem pela cor. Quer que seja, somos semelhantes desde antes disso, criado a imagem do Senhor. Cada vida uma verdade, um caminho, uma história. Cada dia coragem, cada fase uma memória. De cada momento, de cada lamento, de cada glória. Pra cada louco, pra quebrada que mora. Onde você tava, com quem tava, aonde foi? Não imaginava que a quebrada já morreu. Por que vida não dá boia? Por que vida? Qual é o mamãe? Onde você tava, com quem tava, aonde foi? Não imaginava que a quebrada já morreu. Isso é o que eu chamo de uma ameaça detectada. Please, more attention. Please, more attention. Now the fight and I fight. It's not of flesh and blood, but of spiritual wickedness in high and low places. Therefore, the mind must be trained to the maximum capacity. This is Bra Culture, the original Rasta DJ. Lord of mercy. Bang diddle ding diddle ding diddle ding diddle ding diddle ding spang. I wanna talk to the people chilling in the house. Move with the people chilling in the house. Build up vibes with the people chilling in the house. Bubble with the people chilling in the house. Bring me lyrics them long and it no carry no spaces. Strictly information and I need to know basis. Give me the African heart and me no one no three graces. While the earth is revolving upon its own axis, the people them are not about them no one pay taxes. At first they buy this tense, but when me chat it relaxes. The product when me publish in a foreign near places. Done it, cybernet and even telephone faxes. Gal and Boomba culture cause them just can't test this. The way the lyrics is blowing man, you know it's effective. Me not go chop on a sound if me know it's defective. Cause I'm unselective, move with objective. Now go waste time on the non-introspective. Church have a steeple, film have a sequel. But two brand a culture, they just ain't no equal. That's why this a human profit have to do. I wanna talk to the people chilling in the house. Move with the people chilling in the house. Build a vibe with the people chilling in the house. Bubble with the people chilling in the house. Economic crisis, world market collapses. Computer age, them say it never existed. Tear can be true if the end it is twisted. Galapupa culture with the musical biscuit. The way you top of the mind, you know it's effective. Cause this is one style can be duplicated. Wanna talk to the people chilling in the house. Move with the people chilling in the house. Build a vibe with the people chilling in the house. Bubble with the people chilling in the house. I say fascist in the morning, fascist in the night. Social address, political divide. Political correctness sound very nice, but it doesn't mean a damn to the poor man plight. Racialism is institutionalized. Third world a die under Western advice. Bo, bo, that's where they must realize. Bim, bim, that's where they must realize. I wanna talk. I'll spill a vibe. Bubble with the people chilling in the house. Cause how could the roots be wrong? Telling me say how could the roots be wrong? And when you see good people they must stand on strong. Me say how could the roots be bangling? Give me lyrics them full and it no carry no spaces. Strictly information and I need to know basis. Give me the African heart and me no want no three graces. While the earth is revolving upon its own axis. Thank you. Sinto meu lar, vejo e lembro do mosquito, um parceiro sempre ativo. Que por lá chegou, me representou, provou pra sul que aquilo. Catou papel pra viver, na moral, foi difícil. Depois que o homem inventou o revólver, todos corremos perigo. Onde o preto é bandido, o playboy queima índio e goza o prazer, mas periferia é motivo. Sem trabalho eu estudo, botar pra fuder. Justiça felina tentou me forjar no Canão ou no Bronx, não posso moscar. Catador eficaz, vacilou, sobe o gás, tá ligeiro, é melhor que moscar. Treta, nem me envolve, sou do corre, meus filhos sentem fome. Vejo os homens na espraiada e peço a Deus que isole. A lei é como iceberg, tem dinheiro eles querem pra torturar, te tirar, te xingar. Lucifer a serpente, me entende? Refina, pesa, esporte. Vende juiz, promotor, se matou, tá doente, se explica, se irrita, não fica. Sabota, rapaziada! Sabota! Mata castar, sou 40 ladrão, sou ali babá. Missão só Deus poderá provar. Bem feito, rapper, canto assim com astral. Pretendo ver você feliz na moral. Justiça sempre é feita assim. Justiça é feita, mas precisa de ti pra progredir. Vamos embora. Bem feito, rap, eu canto assim com astral. Pretendo ver você aqui na moral. Justiça tem que progredir. Justiça é feita, mas precisa de ti pra progredir. Sul, sul, sul, sul, velho brabo interquilo. Sul, sul, sul, sul, pode crer, não é menino. Sul, sul, sul, sul, de Penegão na missão. Conexão, Rio de Janeiro, São Carlos, sem escala. Quem tá ligado, não se ilude. Ganja Groove. Sobrevivente no suor e na raça. Luta pra viver e não se cala, se cala, se cala. Foi mal, galera. Exclusividade Ganja Groove, sistema de som. Você só escuta esse som aqui com a gente. Benegão, direto do Rio de Janeiro, mandando um big up pra nós. É nóis, interior paulista, é nóis! Benegão na missão. Conexão, Rio de Janeiro, São Carlos, sem escala. Quem tá ligado, não se ilude. Ganja Groove. Povo sobrevivente no suor e na raça. Luta pra viver e não se cala, se cala, se cala. Povo resistente, força que não se acaba. Luta pra viver e não se cala, se cala, se cala, se cala. E não se cala, se cala, se cala. Espírito combatente, guerreiros do terceiro mundo. Sobrevivente no suor e na raça. Além da alienação, além dessa trapaça. O povo com saúde e educação é uma ameaça aos donos do poder, ao domínio das massas. Guerreiros do terceiro mundo é o que somos. Esperança e coragem direto dos cromossomos africanos, humanos, sul-americanos. Resistentes, rebeldes em tempos insanos. No planeta, bens materiais suficientes pra promover o bem-estar de todos os presentes. Porém, o pensamento que domina, que não entrava na China. Capitalismo selvagem, doutrina. Right! A alma do povo por alguns trocados. Terceiro mundo, democracia não são elementos combinados no jornal. Materialmente. Exclusive! Profissionalmente. Frequentemente, imagens, mensagens de impacto pro subconsciente. As ilusões são muitas, mantenha-se atento e resistente. Seu cérebro é um recipiente. Preencha-o, preencha-o corretamente. Então, vibrações positivas pra eles são como repelente, irmão. Ganja Groove, é nóis. Benegão na missão. Benegrun na missão. Conexão Rio de Janeiro, São Carlos. Quem tá ligado não se ilude. Sem escala. Ganja Groove. Mais uma exclusividade. Mais uma, mais uma. Vão se divertir. Kill some boy. here, this is a big up for the sound called Ganja Groove Sounds, Wicked Sound, Champion Sound, the best sound in the town. Adonai, the singing lawyer, saying so. Yeah, man, sound boy, you die tonight. Blaze up the fire. Listen. We kill bamboo, yeah. We kill pussy well. And I'm gonna burn your city. Gunshot in the head, I say. And there is no time for you to cry, sound boy. And there is no time for you to hide, sound boy. Exclusiva Ganja Groove, Guilherme Adonau, Adonai, 30 de setembro, Armazém Bar, junto com Dubong, Ganja Groove, Baile Sound System, original, 30 de setembro, é nóis! Ganja Sound, Wicked Sound, the champion sound in the town, burn down the sound, boy, yeah, man, Adonai, cê é só... Easy, mano! Meu amigo Caixa Preta retornou aqui. A gente vai fazer novamente uma vibe junto aqui. E pra deixar no clima pra ele, eu vou começar com essa aqui. Quem curtir, pode dançar e fazer barulho, fica à vontade. É nóis. Seguir a pista. Eu era acessa. Não. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. O verdadeiro rei do reggae, Tuts! Pra uns é, pra outros não, pra mim é um. Easy! No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. It was wrong. Quem tiver na vibe aí pode responder o Tuts, fica à vontade. Give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Right! Ratchet in your waist, Johnny, you're too bad. Ooh. just robbing and stabbing and looting and shooting, but it's too bad. Too bad. Just robbing and stabbing and looting and shooting, but it's too bad. Too bad. One of these days when you hear a voice say come, Mary gonna run to you. One of these days when you hear a voice say come, who you gonna run to? You're gonna run to the rock for rescue, there will be no wrong. You're gonna run to the rock for rescue, there will be no wrong. Join out too bad. Walking down the road with a pistol in your waist, Johnny, you're too bad. Walking down the road with a ratchet in your waist, Johnny, you're too bad. You're just robbing and you're stabbing and you're looting and you're shooting, but you're too bad. Just robbing and you're stabbing and you're looting and you're shooting, but you're too bad. Too bad. One of these days when you hear a voice say come, where you gonna run to? Oh, oh. One of these days when you hear a voice say come, who you gonna run to? Oh, oh. You're gonna run the rock for rescue, there will be no wrong. You're gonna run to the rock for rescue, there will be no wrong. No wrong. You're gonna run to the rock for rescue, there will be no wrong. E vamos seguindo aqui, não é Jamaica, mas é old school também. Vamos dançar. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh, daddy, why'd you treat me so mean? You're the meanest old daddy that I've ever seen. You know if and I say so, you'll have to pack your things and go. That's right. If you ain't got money, you ain't no good. You know if and I say so, you'll have to pack your things and go. That's right, hit the road, Jack, don't you come back. Hit the road, Jack, don't you come back. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more.

to prove my love for you. Oh, what do I have to do to prove my love for you? Love to you. Amor fina, I love King Selassie. Marceline Dalu, original style. Galang when he comes to rock a party. The power and the strength from the Almighty. Follow me, Black Hill and my Amor fina, I love King Selassie. Marceline Dalu, original style. Galang when he comes to rock a party. The power and the strength from the Almighty. Já. Rastafari Selassie, o primeiro rei dos reis, senhor dos senhores, leão conquistador da tribo de Judá. Mr. Black, susto cheque, cadê meu domec? Aperta o back, ah moleque, Marcelinho da Lua e B. Ribeiro, aperta o rec. Digue check, tá tranquilo. Now, hear this. O microfone na mão, muita disposição no peito, fé no coração, é que ele não é perfeito. Eleito, não necessariamente que a função de prefeito, pelo falar. We'll be right back. Samba raiz, capoeira, cultura brasileira. Música 2011, Biga Johnny agora. No samba de rua, no estilo Bagdá. É nós que tá. Rap de rua, no estilo Bagdá. Na rua pra proteger Ogum e Iemanjá. Fora a Inadi tá lá, na pegada de Urubá. Hoje eu vou te falar, a de moda Anitta. Vai um bom de forrosá, quem não canta vai sambar. Bandeira, bateria, o partideiro bate na palma da mão e pede bênção no terreiro. E Iemanjá, minha mãe, é quem eu peço proteção pra caminhando pelas ruas, sempre com os pés isso no chão. É uma mistura de muito som e cultura, bate na palma da mão. Esse é o samba de rua, esse é o rap de rua, também é forró de rua. Se a rua é nós, ela também pode ser sua. E se o samba é de rua, de samba até curita, rimo na linha de baixo ou no oco da cuica. Sagacidade na ponta dos pés, sou brasileira. Improvisa vida no compasso de uma freestyleira. De uma brasileira, originalmente latina. Abençoado pela terra, quem erra a vida ensina. Quebra da rotina, o coração determina. A decisão momentânea que define e domina. Um sorriso espontâneo de um povo sofredor. Alimenta a esperança dos que agem por amor. No caminho certo, sempre esperto, pronto pro que for. Procure se manter e entreter a paz interior. Samba de rua no estilo Bagdá. É nós que tá. Rap de rua no estilo Bagdá. Que Brasil louco, menina, beat bom de fazer rima. De SP pra Curitiba, de Brasília pra Bahia. A rua, nosso terreiro, licença, todo respeito. Pai nosso e Ave Maria para a contenção do gueto. Yehuba, o Lorundo quer o Darodará. Justiça de Xangô e a guerrilha de Ogum, abençoada pelas águas cristalinas de Oxum. Estilo Bagdá, Flora Netulina terrorista. Samba de rua pra samba na pista. Começo, não me esqueço. Aê, Mr. Buquista, pode chegar. Com sorte, passo dessa faço, reconheço cada canto onde ando, versando, pensando alto. Vento na cara e o barulho do skate na sua. Quem nunca entra no clima, o xalá abriu as portas da rua, porta da vida. É nós mesmo nas batidas, vida de rimadora. Sabe o destino do ragão, naia, bing, brasileiro, nordestino. E qualquer beat, a Nath rima e eu também rimo. Se tem beat, nós corre. Se tem beat, eu me aproximo. Tá ligada, né? É nós que tá. No samba de rua, no estilo Bagdá. É nós que tá. É nós que tá. Rap de rua, no estilo Bagdá. Para todo o público brasileiro, máximo respeito, rap nacional. Vamos dar sequência de American Style. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Battle is getting hotter in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah. And Jesus will guide you in this iration. It's Armageddon. Yeah. On the island in New York City, you know? Do it, John! Right? Right? Girl, you're too greedy. You must learn to satisfy. So little girl, you're too greedy. You must learn to satisfy. I will leave a dreadnought on no chalice tonight. And I know the naughty trade is going to pass and pan, because the child is Russian in a dissertation. So go spread it to the nation that you want more ganja. Oh trade, I know you are born of the Kali in the dance. Cause if the Babylon hold you, them not give you no chance. Them a go carry you to a station. Root boy, light your spliff right now, cause Ganja Groove sounds are go blow your mind tonight. Yeah man, Adonai, Miss Sessa, big time herbalist, Ganja Groove sounds, wicked sound down São Paulo. Blazer, blazer, blazer, blazer, blazer. Ganja vibe to the night, boy. And this your groove got the bass. Ganja vibe to the night, yeah. And this your ganja groove sounds when the herb make a light. And this your ganja groove sounds when the herb make a light. And just remember one spliff per day will keep that day. Just remember, two spliffs a day. I go keep the devil many miles away. Hey boy. And this shot group got the best ganja vibe to the night. And this shot group got the best ganja vibe to the night. Hey boy. And this shot ganja group sounds when the herb legalized. And this a ganja groove sounds when the herb legalize. Yeah, you just remember I want to split the party. We'll keep the devil many miles away. I say just remember three splits a day. I go keep the devil many miles away. Has more down, yeah man. I know I ganja groove sound, yeah. I know I ganja groove sound, yeah. Ganja groove sounds original style. Herbalist Adonai, me says so. Boom shot, fire, fire, fire. Trying to conquer me, you never will conquer me. You're going around and saying you are the greatest. Is it the right thing? Trying to conquer me, you never will conquer me. You this is Sylvia Teller singing live and direct to you. When I was walking through the subway on my way to the metro, I saw him coming towards me. My heart skipped a beat. Another vision, another flashback. Here's my mind playing tricks. Now I'm sitting daydreaming, thinking about him. Can't get him out of my head. What's that you said? Oh no, can't get him out of my head. If I close my eyes just for a moment, I still see him. I like the way he moves along. And when I heard him speak, I had to write a love song. Just thinking how I feel, I know we can't be Mr. Wrong, because it feels so real. Can't get him out of my head. What's that you say? Positiva e os olhos sempre atentos, mantendo o equilíbrio nesse mundo violento, queimando, incendiando, sobrevivendo. Cantando eu vou vivendo na melhor vibração, agradeço a Deus por esse forte dom. Trabalhar pra vampiro não tem condição, o salário é mínimo e máxima pressão. Máxima pressão, não se renda meu irmão. A máxima pressão. Fazem da vida se não podem brincar. A vida é doce, mas pode amargar. O possível desejo de mudar e sorrir de quem não tem pra onde ir. Brincadeira de guerra, revolvinho na mão. Os seus ídolos estão ao lado. O futuro é incerto, o que se pode fazer? Trancar piado ou morrer. O morro não tem play, o morro não tem play. Se embriaga num sonho pro que der e vier. Ser feliz é o que se quer. Sem o brilho do sol, arco-íris sem cor. O tempo não joga a favor. Pra falar todos falam, pra fazer ninguém faz. A sorte não devora, a fome é voraz. Muitos poucos se salvam e eu dou graças a Deus, porque eu me salvei. Então, número um de São Carlos, quem manda Babilão, Gandia, Grumbi, Jarubá. Fire say click like boom. Every time I'm chilling out with my crew, and I lick up the chalice here, ain't no fool. Growing up, my mind goes right to the moon. Burn this fire say click like boom. Every time I'm chilling out with my crew, and I lick up the chalice here, ain't no fool. Growing up, my mind goes right to the moon. I righteous man, I don't know my mental adherence with Selassie, yes. In our days we live in dangerous times, so I want my family always by my side, yeah. To walk away in the streets at night, I got to keep my eye open, open, no cry. But I don't go with it tight, Rasta man, no fight. I have my dreadlock, not a sword untied, because Zion is waiting for me and I ain't got time to lose. Giving pure support, cause no, I want to do them. Under the sun, everything is the same thing. Respecting life, no gun to push. Rasta no Hitler, Rasta no George Bush. I don't believe in everything that I see, so I don't do to others what I don't want for me. Burn this fire, say click like boom. Every time I'm chilling out with my crew, and I lick up the chalice here, ain't no fool. Growing up, my mind goes right to the moon. Burn this fire, say click like boom. Every time I'm chilling out with my crew, and I lick up the chalice here, ain't no fool. Growing up, my mind goes right to the moon. Despite the fight, positive, I gotta